Começa agora, Mundo Sertanejo. Mundo Sertanejo. Apresentação, Diego Valadares. Olá, meus queridos amigos, estamos chegando. A partir de agora estamos juntos, como sempre, aqui no nosso programa Mundo Sertanejo. Música e alegria no seu rádio. A partir de agora, conte para todo mundo que Diego Valadares já chegou com o Mundo Sertanejo. Vamos de música? Quem canta bonito? Paula Fernandes, Se o Coração Viajar, abrindo este programa que simplesmente está maravilhoso, viu? Não saia daí! Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar essa paixão viajar. Vai chegar aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Abrir os olhos pra esse amor. Sabe, não me importa andar nos trilhos se não sei pra onde vou. Eu só fiz me sufocar sem coragem pra buscar uma forma de me abrir pra te provar que sou o abrigo desse amor. Seja onde você for, eu quero estar. Se o coração viajar, vai chegar. Nessa paixão viajar, vai chegar. Se o coração viajar, vai chegar essa paixão viajar. Vai chegar aonde a gente faz tudo por amor. Baby, baby, já chegou. Se o coração viajar, vai chegar. Chegar Muito bem, muito bem. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês, amigos, internautas, que estão clicando aí, radioestudiobrasil.com.br e ouvindo o nosso programa em qualquer canto do Brasil e do mundo. Também a todos vocês que nos ouvem pelas nossas rádios parceiras, toda a nossa rede de rádios espalhados pelo Brasil inteiro, né? Um abraço a todos vocês que compõem as equipes dessas emissoras que são nossas parceiras, todos vocês amigos, diretores, programadores, locutores, enfim, todos que compõem as equipes. E claro, você amigo ouvinte, um beijo no seu coração, não sai daí, não sai da sintonia, não me deixe só, Mundo Sertanejo está no ar. Um beijo para minha querida Maria Angélica, de Rio Doce, Minas Gerais. Ela está sempre interagindo comigo, diz que não perde o programa. Um abraço aos amigos aí da Rádio Doce Terra, que exibe o nosso programa aí em Rio Doce, Minas Gerais. Maria Angélica, um beijo para você, para todos vocês amigos de Rio Doce, os amigos aí da Rádio Doce Terra, nossa parceira. Muito obrigado pelo carinho e vamos de música! Gino e Gendo cantam com a participação especial de Rick Renner. Você quer matar o tio, né? Sil, você quer matar o tio, né? Ei, Sil, você quer matar o tio? Ei, Sil, você quer matar o tio? Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ô, Rick Renner, essa menina é novinha demais. O que será que ela tá querendo? Ô, gente, vocês não perceberam ainda? Ela quer matar nós, ela quer matar o tio. Iu. E fica me olhando, provocando, me acendendo. Com o dedinho na boca, jeito de quem tá querendo. E faz meu coração quase sair pela boca. Não tô mais aguentando, menina, você tá louca. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. Me olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ela dança gostoso, sensual, meio safada. Tem cara de devassa, ô menininha danada. Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora. Vou dar uns pega nela e vai ter que ser. Agora, ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Demais, vai ser sucesso no Brasil inteiro, vai arrebentar. Ô Rick, que Deus escute essas palavras. Amém, companheiro. Ela dança gostoso, sensual, meio safada. Tem cara de devassa, ô menininha danada. Dei um sinal pra ela, dá um pulinho lá fora. Vou dar uns pega nela e vai ter que ser agora. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio. E olhando desse jeito, você vai matar o tio. Ei, Sil, cê quer matar o tio, né? Ei, Sil, cê quer matar o tio. Vamos em frente porque atrás vem muita gente. Minha querida Carla Regina em São Paulo, minha querida Suzy Maciel também em São Paulo, a Eli Moreira, todos vocês de São Paulo, capital, ouvindo o nosso programa. Um abraço, Duda Mel, os amigos da Clipe.net exibindo o nosso programa aí em São Paulo, capital. Para todo o Brasil e para todo mundo, né? Muito obrigado pelo carinho de vocês, pela parceria. Minha querida Cleide Ramos do Rio Grande do Sul, aí da cidade de Bom Jesus. Um beijo para você, viu, Cleide Ramos, sempre falando comigo, que não perde o programa, adora todas as músicas, gosta de ouvir músicas também de Diego Valadares. Um beijo, viu, Cleide Ramos, de Bom Jesus, Rio Grande do Sul. Obrigado pelo carinho de sempre. Minha querida Jane, em Cristalina, Goiás. Goiás aqui, Cristalina, pertinho de Brasília, né? Em torno de Brasília, estadão de Goiás. Vamos no quadro ao som da viola. Sérgio Reis recorda, cantando Saudade da Minha Terra para todo mundo. Agora no Mundo Sertanejo, ao som da viola, ao som da viola. Felicidade não me acompanhar. Adeus, Paulistinha do meu coração. Lá pro meu sertão eu quero voltar. Ver a madrugada quando a passarada, fazendo alvorada, começa a cantar. Com satisfação arreio o burrão, cortando estradão, saio a galopar e vou escutando o gado berrando, sabiá cantando no Jequitibá. Por Nossa Senhora, meu sertão querido, vivo arrependido por ter te deixado. Esta nova vida aqui da cidade, de tanta saudade eu tenho chorado. Aqui tem alguém, diz que me quer bem, mas não me convém, eu tenho pensado. Eu fico com pena, mas essa morena não sabe o sistema que eu fui criado. Tô aqui cantando, de longe escutando, alguém está chorando com o rádio ligado. E saudade imensa do campo e do mato, do manso regato que corta as campinas. Aos domingos ia passear de canoa nas lindas lagoas de águas cristalinas. Que doce lembrança daquela festança, onde tinha danças e lindas meninas. Eu vivo hoje em dia sem ter alegria, o mundo judia, mas também ensina. Estou contrariado, mas não derrotado, eu sou bem guiado pelas mãos divinas. Pra minha mãezinha já telegrafei, eu já me cansei de tanto sofrer. Nesta madrugada estarei de partida pra terra querida que me viu nascer. Já ouço sonhando o galo cantando, o nhambu guiando no escurecer, a lua prateada clareando a estrada, a relva molhada desde o anoitecer. Eu preciso vir pra ver tudo ali, foi lá que nasci, lá quero morrer. Você está ouvindo Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos a apresentar Mundo Sertanejo. Já estamos de volta, Mundo Sertanejo está no ar. Quero mandar um beijo para minha querida Solange Rosa dos Santos Sá. Ela que mora na fazenda Serra Ginete, Nova Matrona, Minas Gerais, é município de Salinas, né? Ô Solange, obrigado, viu? Eu vou ler a sua carta depois e vou atender o seu pedido musical, com certeza, tá bom? Solange Rosa dos Santos, aí do município de Salinas, Minas Gerais. Ela mora na fazenda Serra Ginete. Um abraço a todos vocês aí de Salinas. Muito obrigado pela audiência. Nós temos tantos e tantos ouvintes que sempre interagem comigo aí da região de Salinas, Minas Gerais. Um abraço, muito obrigado, viu? Beijo para você, viu, Solange? Também os amigos da Rádio Terminal FM. Um abraço a todos vocês aí da Rádio Terminal FM, de Santo Amaro da Imperatriz, né? meu amigo Alexandre Marrone. Alexandre Marrone, aí de Santa Catarina. Um abraço, muito obrigado, viu? A todos vocês aí, amigos ouvintes da Rádio Terminal FM, exibindo o nosso programa. Um abraço, muito obrigado pela parceria de vocês. Gustavo Lima canta Doidaça. Provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo da cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz, faz. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, mais, mais. Virou mulher da doidaça, e que vem com tudo que hoje a gente se arregaça. Virou mulher da doida, e que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Virou mulher da doidaça, e que vem com tudo que hoje a gente se arregaça. Provocando a noite inteira, falando em meu ouvido um monte de besteira. Tá colocando a mão por baixo na cadeira, tá se insinuando e eu gostando dessa brincadeira. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Chega chegando, bate pra cima, pega pegando, entra no clima. Faz, faz o mais. Virou mulher. Que você quer? Virou mulher, tá doidaça. Vem que vem com tudo que hoje a gente se arregaça. Virou mulher, tá doida, vem que vem com tudo que eu vou dar o que você quer. Muito bem, vocês ouviram o novo sucesso de Gustavo Lima. Olha, eu recebi um e-mail muito bacana, né? Minha querida amiga Maria dos Reis Alves de Oliveira, de Sampaio, Tocantins. Olha só o que ela escreveu. Bom dia, meu amigo Diego Valadares. É com imenso prazer que estou participando do programa Mundo Sertanejo pela primeira vez. Ah, seja bem-vinda, viu, Maria dos Reis? Gostaria de dizer que seu programa é show de bola. Gostaria de ouvir a música de Zezé de Camargo Luciano com a participação de Paula Fernandes, Criação Divina. Ofereço para minhas amigas Artemisa, Fabiana, Adriana e Dinha. E também para você. Obrigado, viu? Mande sempre aí um alô para nós. Estamos curtindo você todos os dias aqui pela Rádio Natureza FM das 7 às 8 da manhã. Que legal, né? Um abraço, beijo para minha querida Maria dos Reis Alves, de Sampaio, Tocantins, os amigos da Rádio Natureza FM, exibindo o nosso programa para todos vocês dessa linda cidade que não perde o nosso mundo sertanejo. Muito obrigado, viu? Então vamos ouvir com Zezé de Camargo Luciano, com a participação de Paula Fernandes, a pedidos da Maria dos Reis Alves, de Sampaio, Tocantins, Criação Divina. Um Deus criou o universo em harmonia, fez o sol que dá calor aos nossos dias, fez a lua pra servir de inspiração, e a chuva pra matar a sede no sertão. Fez o rio só pra se encontrar com o ar, deu o dom à minha voz, o meu cantar. Fez a árvore, o fruto e a flor. Fez o homem, a mulher e fez o amor. E fez você pra mim, obra-prima de um artista sonhador. Deus fez você pra mim, criação divina que eu ganhei do Criador. Muito bem, que música linda, né? Zezé de Camargo e Luciano interpretaram aí com a Paula Fernandes, Criação Divina, a pedidos da minha querida Maria dos Reis Alves de Sampaio, Tocantins. Um beijo pra você, viu, querida? A todos vocês dessa linda cidade, muito obrigado pelo carinho da audiência. Quero mandar um abraço carinhoso aqui, minha querida Poliana Moura e sua mamãe em Santa Luzia do Paruá, a Márcia Farias, a Gorete Diogo, todos vocês amigos dessa linda cidade que nos dão a honra da audiência. Programa todos os dias às 7 da manhã pela Tropical FM. Um abraço a todos da equipe da Tropical FM exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu? Francisco Evangelista de Bom Jardim, no Maranhão também, não perde o nosso Mundo Sertanejo. Minha querida Débora, em Bom Jardim, Minas Gerais, não perde o nosso programa. Muito obrigado, viu? Meu amigo Anderson Barbosa, os amigos da Rádio Ideal FM, em Boituva, São Paulo, exibindo o Mundo Sertanejo. Vamos de música, quem vai cantar bonito? Rio Negro e Solimões, Tô Por Aí. Por toda a cidade, curtindo saudade, tô por aí. No último volume, o som do carro, um gole de cerveja, um cigarro, olhar perdido em alta madrugada, tô por aí. Pra onde ir? Pra quem sorri, em cada esquina aumenta minha solidão. meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde ir? Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Ela nem aí. Noite fria, madrugada, tô por aí. Vou por aí. Aumenta minha solidão, meu desejo procurando outra emoção. Vou por aí. Eu morro de amor por ela e ela nem aí. Saudade rasgando o peito, pra onde? Estamos apresentando Mundo Sertanejo com Diego Valadares. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadares. Já estamos de volta, o Mundo Sertanejo está no ar. Eu quero convidar todos vocês, amigos, aí da região de Vanderlei, Bahia. Ó, dia 27 de julho, sabadão, estarei com um grande show aí, Diego Valadares, fazendo um mega show em Vanderlei, na Bahia, na casa de show Caldeirão Brother. Vai ser muito legal, todo mundo vai dançar, vai cantar comigo. Diego Valadares em Vanderlei, Bahia, dia 27 de julho, no Caldeirão Brother. Um abraço, Helenaldo Oliveira, o Luciano, a Sheila, todos vocês da equipe da Rádio Vanderlei FM, que exibe o nosso programa aí com muito sucesso, viu? Um abraço ao DJ Carrapicho, que é o promoter, né, de shows aí da região. 27 de julho, Diego Valadares e banda em Vanderlei, Bahia. E no dia 28, no domingo, estaremos em Barreiras, cidade próxima, né? Em Barreiras, na casa de show Ingá. Vai ser muito legal, viu? Sábado e domingo, aí na Bahia, Vanderlei e Barreiras. Vamos fazer um show bacana, um show alegre, um show dançante. Todos vocês de toda a região estão convidados, tá bom? Dia 27 de julho, Diego Valadares, em Vanderlei, Bahia, Caldeirão Brother. E dia 28, no domingo, Barreiras, no Ingá. Vai ser um show muito bacana. E também um recado mais do que especial. Você que quer comprar uma fazenda, olha, 35 hectares na beira do Rio Arrojado, município de Correntina, na Bahia. Essa fazenda está escriturada, documentada, boa para plantar, viu? É só você comprar, entrar e trabalhar com a sua família e produzir, né? Ligue para o nosso amigo Joaquim no 61-3377-8923. 61-3377-8923 e compre essa fazenda e vá trabalhar com a sua família. família, vai ser muito legal, viu? 35 hectares na beira do Rio Arrojado, município de Correntina, na Bahia. Compre esta fazenda e trabalhe. Ah, vamos lá, rapaz, vamos trabalhar. Quem vai cantar bonito? Cristiano Araújo, Me Apego. Sua voz me segue junto ao som do vento. Meu cheiro me persegue a fio pelo ar. Em flashes te desenho em o meu pensamento. Até de olhos fechados vejo seu olhar. Ah, o teu olhar. Quando acontece não tem pra que nem porquê. Eu admito, me enlouqueço por você. Não quero nem saber. Quero de novo todo dia, cada dia mais. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Quero de novo todo dia, cada dia mais. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Me segue junto ao som do vento. Teu cheiro me persegue a fio pelo ar. Em flashes te desenho em meu pensamento. Até de olhos fechados vejo seu olhar. Ah, o teu olhar. Quando acontece não tem pra que nem porquê. Eu admito, me enlouqueço por você. Não quero nem saber. Quero de novo todo dia, cada dia mais. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Quero de novo todo dia, cada dia mais. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Quero de novo. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Quero de novo todo dia, cada dia mais. Eu me apaixono nas loucuras que a gente faz. É nesse teu jeitinho que eu me apego bem facinho. Oh, oh, oh, que eu me apego bem facinho. Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço, meu amigo Mancha Negra. Os amigos da Web Rádio Vitrine Musical em São Paulo, exibindo o nosso programa, interior de São Paulo, né, na cidade de Itaberá. Um abraço, Mancha Negra, todos da equipe da Web Rádio Vitrine Musical, exibindo o nosso programa. Minha querida Elizabeth Oliveira, Jô Dias, Nelson Gonçalves, a todos vocês, muito obrigado pela audiência, tá bom? Meu amigo Luiz Antônio, em Guarapari, Espírito Santo, meu amigo Manfrini Gehrig, também a Janete Matos, todos vocês, viu? Um abraço, muito obrigado pelo carinho de todo mundo aí de Guarapari, ouvindo o nosso programa. Minha querida Odete, mãe da minha amiga Marli Santos, que faz parte do coral, né? Um abraço a todos vocês, muito obrigado. Minha querida Dalva Agapito, em Botucatu, São Paulo, também, ouvindo o nosso programa. Quem canta bonito agora? Jorge Mateus, Voa Beija-Flor. Thank you. sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão. Se soubesse verdade, não maltratava meu coração. Parece beija-flor que vai de boca em boca por aí, e suga todo o meu amor, e quando enjoa, põe fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo um novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. A sua vida de aventuras você vai seguir. Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas, lembrando o meu sabor. Já não sabe o que é amor, nem dá um pouco paixão. Se soubesse verdade, não maltratava meu coração. Parece um beija-flor que vai de boca em boca por aí, e suga todo o meu amor, e quando enjoa põe o fim. Agora não tô mais disposto a te dar meu mel. Procure logo novo alguém pra te levar pro céu. Você seguiu outros caminhos, eu fiquei chorando aqui. Com sua vida de aventura você vai seguir. Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas, lembrando o meu sabor. Boa beija-flor, vai dar seu calor pra quem não te conhece. Sai da minha vida, busque um outro amor, você não me merece. Boa beija-flor, você não vai mais sugar do meu amor. Vai sentir o amargo de outras bocas, lembrando o meu sabor. Muito bem, Mundo Sertanejo está no ar. Um abraço a todos vocês de Santa Rita do Novo Destino, ouvindo o nosso programa pela Rádio Cidade FM, né? Meu amigo Adir Pinto, todos da equipe, muito obrigado, viu? Minha querida Vânia Rocha, de Pouso Alegre, sul de Minas Gerais, um abraço a todos vocês, muito obrigado. Onde nós temos tantos e tantos ouvintes nessa linda cidade, é muito legal, né? Um abraço a todos vocês da 90.9, exibindo o nosso programa com muito sucesso. Muito obrigado pelo carinho de vocês, viu? De Paulo e Paulinho cantam O Ladrão, com a participação especial de Leonardo. O amor é uma estrela, é uma joia fina de rara beleza. Tem sempre alguém na mira, e se a gente cochila, tem uma surpresa. Ladrão roubou o coração que ela um dia me deu, levou embora o tesouro e se apossou do ouro que era só meu. Meu amigo, eu não tô legal, tô mal, meu amigo. Que esquenta a cama do meu coração. Que dó que dá ver você feito bobo, mas quem perde chora, é a regra do jogo. Respeito o seu choro, mas o seu tesouro tá na minha mão. Meu amigo, eu não tô legal, tô bolsou do ouro que era só meu. Meu amigo, eu não tô legal, tô mal, tô mal. Que dá ver você maquiado, sabendo que ela está aqui do meu lado. Ela tem uma chama que esquenta a cama do meu coração. Que dá ter você feito um bobo, mas quem perde chora, é a regra do jogo. Respeito o seu choro, mas o seu tesouro tá na minha mão. Meu amigo, eu não tô legal, tô mal, tô mal. Meu amigo, eu não posso ajudar. Que dá, que dá, que dá, que dá. Meu amigo, eu não tô legal. Que dá, que dá, que dá, que dá. Tô mal. Que dá. Estamos apresentando Mundo Sertanejo. Voltamos com Mundo Sertanejo. Apresentação: Diego Valadari. Já estamos de volta, vamos em frente porque atrás vem muita gente. Donizete Freitas em Orizona, Goiás, também sempre interagindo comigo, não perde o programa. O Cido Bala sempre interagindo comigo também no Facebook. Aí em Acreúna, tantos e tantos ouvintes nós temos em Acreúna, em Bom Jesus, em Cocalzinho, aí em Goianésia, né, em Santa Rita do Intuedo, do Novo Destino. Um abraço a todos vocês, o Estadão de Goiás, tantas e tantas outras cidades onde nós temos rádios parceiras exibindo o Mundo Sertanejo. Muito obrigado, viu, pelo carinho de todos vocês. Quem vai cantar bonito agora no programa? Vou cantar para vocês essa música que marca muito a minha carreira. Foi por causa dela. Canta, Diego Valadari. Gostava de beber, mas já bebi por ela. Sou machão, sou durão, mas já chorei por ela. Fui cowboy, fui pião, mas eu deixei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Eu não varria nem o chão, mas já lavei panela. Eu não gostava de TV, assisto até novela. Eu não falava de amor, mas eu mudei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Eu não gostava de beber, mas já bebi por ela. Sou machão, sou durão, mas já chorei por ela. Fui cowboy, fui pião, mas eu deixei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Eu não varria nem o chão, mas já lavei panela. Eu não gostava de TV, assisto até novela. Eu não falava de amor, mas eu mudei por ela. Foi por causa dela, só por causa dela. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não. Tem jeito não. mas eu mudei demais. Tem jeito não, tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Mudei demais, tem jeito não, tem jeito não, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Muito bem, cantei pra vocês, Foi Por Causa Dela, né? Muito legal essa música. Mudei demais, tem jeito não. O amor mudou o meu coração. Muito bacana. Vou cantar essa música, Cabra Danado, e tantas outras da minha carreira, sucessos que estão na boca do povo aí na sua cidade. Ligue e contrate o show do Diego Valadares no 61-9973-0555. Vamos fazer a festa. Aí um abraço carinhoso a Jaqueline, Marcelo Costa, da Web Serrado Sertaneja Brasil, da Web Sertaneja Brasil.com, perdão, viu? O Rádio Web Sertaneja Brasil.com. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês, Jaqueline e Marcelo Costa, em Santa Bárbara do Oeste, exibindo nosso programa. Os amigos da Rádio Paraíso FM e São João do Paraíso, Minas Gerais, a Neilza e todos da equipe, né? Muito obrigado. Meu amigo Fábio Vieira, todos da equipe da Rádio Tribuna FM, aí de São Sebastião da Vargem Alegre também, exibindo o mundo sertanejo. Vamos de música, Fernando e Sorocaba cantam A Verdade. Diz pra ela que eu mudei de cidade, que eu fui viajar com os meus amigos. Diz pra ela que eu tô curtindo a liberdade e que eu tô trabalhando e tudo tá corrido. Fala que me viu feliz demais e que tá tudo lindo. Só não conta que eu virei, nem que eu fiquei louco. Não deixe ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. A verdade. Diz pra ela que agora eu moro na praia, a vida que eu pedi pra Deus. Diz que toda noite me vê na balada e que todos querem ser amigo meu. Fala que eu encontrei a paz e que me viu sorrindo. Só não conta que eu pirei, que eu fiquei louco. Não deixe ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. Eu só quero que ela lembre dos momentos mais bonitos. Esse sofrimento é meu e não vai ser dividido. Me ajude a mim. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixe ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, yeah, yeah. Só não conta que eu pirei, nem que eu fiquei louco. Não deixe ela saber que eu tô morrendo aos poucos. Inventa a história que você quiser, não conte a verdade. Amo e sinto saudade. Essa é a pura verdade. Amo e sinto saudade. Muito bem, muito bem. Linda canção, né? Fernando e Sorocaba, essa dupla que o Brasil ama, canta bonito. Um abraço, meu amigo. Deixa eu ver aqui, com muito carinho. Deixa eu ver aqui. Aí, a Tainá Cristine, diretora artística. O Márcio Araújo, diretor comercial. A Cristine Vermute, minha querida Cristina Vermute. O Douglas Araújo, locutor. Ou todos vocês aí da Rádio Cidade FM de Castelo de Sonhos, no Pará, exibindo o nosso programa. Muito obrigado, viu, pelo carinho de vocês. Alessandra Matos, minha querida Alessandra Matos, em Juara, no Mato Grosso, muito obrigado pela audiência, viu? O Valdian Nogueira, em Porto Franco, no Maranhão. Valdian Nogueira, sempre interagindo comigo, ouvindo o nosso programa, em Porto Franco, no Maranhão. Obrigado pelo carinho, viu? A Priscila Silva, em Santa Luzia do Paruá. Um beijo pra você, viu, Priscila? Obrigado pelo carinho de sempre. Vamos ficando por aqui. Mundo Sertanejo volta amanhã com mais um... Não, volta segunda-feira, né? Bom final de semana para todo mundo. Se forem para as baladas, não bebam para dirigir, tá bom? Muita paz, muito amor, Deus no coração, em primeiro lugar. Bom final de semana para todo mundo. Bruno e Marrone cantam, encerrando o programa, essa música que já está no meu show também. É um novo sucesso da dupla, que o Brasil inteiro já canta com eles. Vidro Fumê, cantam Bruno e Marrone. Tchau, Brasil! Bom final de semana pra todo mundo! Foi um telefonema anônimo, uma voz disfarçada, me falou que eu estava sendo traído. Eu nem quis acreditar, pensei que era só um trote, mas no fundo do meu peito já desconfiava dessa minha sorte. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu tive entrando num cabo embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi de verdade diferente. Foi a última noite de amor da gente. No calor de um momento, na loucura do meu pensamento, eu fui atrás em busca da verdade, de um segredo. Senti o amor estremecer na hora em que eu te vi entrando num cabo embotado de vidro fumê. Quando você chegou em casa, eu te tratei naturalmente, e quando fiz amor contigo a noite inteira, lentamente, foi a canção Você acabou de ouvir Mundo Sertanejo. Não perca o nosso próximo programa.